Começou e não tem hora pra acabar com DJ Balvin Pop. Ao som do estoque eu vou dançar. Super comando mix, a inovação do meu Pará. E a tecnologia vem DJ Jefferson tocar. É Suzane Pancadão, a mais nova revelação de Santa Isabel. Esse som vai me levar, esse som vai me envolver. É o super estoque som que arrebenta e manda ver. Esse som vai me levar, esse som vai me envolver. É o super estoque som que arrebenta e manda ver. Jogue a mão pra cima e agora faz o S. É um novo estoque som e a galera enlouquece. Jogue a mão pra cima e agora faz o S. É um novo estoque som e a galera enlouquece. Sandro Isabela. DJ Fábio Marito Vici. Eu sou louca, louca pelo estoque som. Eu sou maluca, maluca pelo estoque som. Eu sou louca, louca pelo estoque som. Eu sou maluca, maluca pelo estoque som. A festa começou e não tem hora pra acabar com DJ Balvin Pop. Ao som do estoque eu vou dançar. Super comando mix, a inovação do meu Pará. E a tecnologia vem DJ Jefferson tocar. Esse som vai me levar, esse som vai me envolver. É o super estoque som que arrebenta e manda ver. Esse som vai me levar, esse som vai me envolver. É o super estoque som que arrebenta e manda ver. Jogue a mão pra cima e agora faz o S. É um novo estoque som e a galera enlouquece. Jogue a mão pra cima e agora faz o S. É um novo estoque som e a galera enlouquece.